Bom Jazz, o teu ouvido. Um programa do Clube Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio. Passei pelas montanhas. Não sei, gritei sem som. Não sei mesmo. Se ninguém vier, então, olha, não vem ninguém. Não fiz mal a ninguém, ninguém me fez mal, mas ninguém me quer ajudar. É só ninguém, um chorrilho de ninguém. Mas também não é bem assim. O que acontece é que ninguém me ajuda. Tirando isso, um chorrilho de ninguém até seria engraçado. Gostava muito, por que não, de fazer um passeio acompanhado por um chorrilho de ninguém. Claro que pelas montanhas, que outra hipótese haveria. Como estes ninguéms se iriam empurrar uns aos outros? Todos aqueles braços esticados a cruzarem-se uns com os outros? Todos aqueles pés separados por minúsculos passos? Claro que todos vestidos de fraque. E não vamos nada mal. O vento passa por entre os espaços que nós e a massa dos nossos membros deixamos livres. As gargantas libertam-se nas montanhas. É de admirar que não cantemos. Decisões. Erguermo-nos de um estado miserável tem de ser fácil, mesmo que com uma energia premeditada. Arranco-me à poltrona, circundo a mesa, solto a cabeça e o pescoço, dou fogo aos olhos, estico os músculos que os rodeiam. Contrario todas as sensações. Se a vier, cumprimento-o entusiasticamente. Tolero B, amigavelmente, no meu quarto, em casa de C. Apesar da dor e do esforço, engulo o que é dito com longos tragos. Mas mesmo que consiga fazer isto, um erro qualquer, e os erros são inevitáveis, bastará para que tudo, o fácil e o difícil, falhe e então vou ter de voltar atrás no círculo. Por isso, o mais aconselhável continua a ser aceitar tudo o que vier. Comportarmo-nos como uma massa pesada e, no caso de nos sentirmos postos de parte, não deixar que nos façam dar um passo desnecessário, fitar os outros com um olhar animal, não sentir remorsos, ou seja, esmagar com a própria mão todos os fantasmas da vida que ainda restarem. Que quer dizer intensificar um pouco mais o último sossego tumular e não permitir que mais nada subsista para além dele. O movimento característico de uma condição destas é passar o dedo mínimo pela sobrancelha. Thank you. felicidade do celibatário. Parece ser tão mau permanecer celibatário, ficar velho e, sem prejuízo da dignidade, ter de mendigar hospitalidade quando se pretende passar uma noite com pessoas, estar doente e olhar da cama durante semanas seguidas para o quarto vazio, despedir-se sempre à porta da rua, nunca trepar as escadas com a mulher ao lado, ter no quarto só portas laterais que dão para apartamentos desconhecidos, trazer para casa o jantar numa mão, ter de olhar pasmado para os filhos dos outros e não poder estar sempre a repetir: não tenho nenhum. E modelar o nosso aspecto e comportamento a partir de um ou dois celibatários das memórias de juventude. Assim será. O problema é que estaremos ali realmente, nós próprios, hoje e daqui para a frente, com um corpo, com uma cabeça verdadeira e, consequentemente, também com uma testa para nela batermos com a mão. Olhar distraído lá para fora. Que faremos nós nestes dias de primavera que tão rapidamente se aproximam? Hoje de manhã o céu estava cinzento, mas se uma pessoa se aproximar agora da janela, surpreende-se e encosta a face ao puxador. Lá embaixo, no rosto da menina que passa e olha à sua volta, vê-se a luz do sol que com certeza já se põe e ao mesmo tempo, sobre ela, a sombra do homem que vem atrás com um passo mais rápido. Depois, o homem já passou e a cara da criança fica muito clara. Caminho para casa. Veja-se o poder de persuasão do ar depois da tempestade. Os meus méritos mostram-se a mim e esmagam-me, embora eu também não ofereça resistência. Marcho e o meu ritmo é o ritmo deste lado da rua, desta rua, deste quarteirão. Sou por direito responsável por todos os murros em portas, murros sobre os tampos das mesas. Sou responsável por todos os brindes, pelos amantes nas suas camas, nos andaimes de prédios em construção, que se pressionam em ruas escuras contra os muros das casas, nas otomanas dos bordéis. Avalio o meu passado, comparando-o com o meu futuro, mas concluo serem ambos excelentes. A nenhum dos dois consigo dar preferência e apenas tenho a censurar a injustiça de uma previdência que tanto me favorece. Só ao entrar no meu quarto me sinto um pouco pensativo. Mas sem que, enquanto subia as escadas, tivesse encontrado alguma coisa que merecesse ser pensada. Não me ajuda muito a abrir por completo a janela e o facto de a música ainda tocar num jardim. Ha ha ha! os que passam a correr. Se vamos a passear à noite por uma rua e um homem que ao longe se avista, porque a rua sobe à nossa frente e a lua está cheia, vem a correr de encontro a nós, então não o vamos agarrar. Apesar dele ser fraco e andrajoso, apesar de vir uma pessoa a correr atrás dele e a gritar, vamos antes deixá-lo passar. Porque é de noite e não temos culpa que a rua seja a subir e esteja iluminada pela lua. E além do mais, talvez estes dois homens tenham organizado a caça para seu divertimento. Talvez os dois persigam um terceiro. Talvez o primeiro esteja a ser injustamente perseguido. Talvez o segundo queira matar e nós seríamos cúmplices do crime. Talvez os dois não saibam nada um do outro e cada qual apenas corra por sua própria iniciativa para a sua cama. Talvez sejam sonâmbulos. Talvez o primeiro esteja armado. E afinal de contas não podemos nós estar cansados. Não é verdade que bebemos muito vinho? Estamos contentes por também já não vermos o segundo homem. Passageiro. Estou na plataforma do elétrico e sinto-me completamente insegura em relação à minha posição neste mundo, nesta cidade, na minha família. Nem sequer por aproximação seria capaz de enunciar as reivindicações que podia, com razão, avançar numa qualquer direção. Sou incapaz de defender o facto de estar nesta plataforma, de me agarrar a esta tira de cabedal, de me deixar levar por este transporte, das pessoas se afastarem do elétrico ou caminharem calmamente ou pararem em frente às montras. Não que alguém exija isso de mim, mas isso não interessa. O elétrico aproxima-se de uma paragem. Uma rapariga coloca-se junto aos degraus preparada para sair. Surge muito nítida, como se tivesse tocado nela. Está vestida de preto. As pregas da saia quase não se mexem. A camisa é apertada e tem um colarinho de renda em malha branca e fina. A mão esquerda está espalmada contra a parede, com a direita segura a sombrinha pousada no segundo degrau a contar de cima. A cara é morena, o nariz, um pouco apertado dos lados, acaba redondo e largo. Tem um cabelo castanho farto e na têmpora direita uns cabelinhos soltos. Apesar de ter a pequena orelha quase encostada à cabeça, vejo por inteiro, dado que estou junto a ela, a parte de trás da orelha direita e a sombra na raiz. Perguntei-me na altura, como é possível que ela não fique impressionada consigo própria, que mantenha a boca fechada e não diga nada deste género? Vestidos. Muitas vezes, quando vejo vestidos com múltiplas pregas, folhos e enfeites que assentam bem sobre bons corpos, começo a pensar que eles não se aguentarão assim por muito tempo, que vão adquirir vincos impossíveis de disfarçar, adquirir pó alojado de tal forma nos debruns que será impossível removê-lo, e que ninguém quererá passar pela tristeza e pelo ridículo de vestir todos os dias de manhã e despir todos os dias à noite o mesmo vestido precioso. Vejo, contudo, raparigas que são de facto bonitas e que têm imensos músculos estimulantes e ossinhos e pele lisa e montes de cabelo fino e que, apesar de tudo, aparecem todos os dias com este fato natural de carnaval. Pousam sempre o mesmo rosto nas mesmas palmas da mão e o veem refletido no espelho destas. Só às vezes, à noite, quando chegam tarde de uma festa, o rosto nos espelhos parece gasto, inchado, poeirento, já visto por todos e já quase impossível de usar. Rejeição. Quando encontro uma rapariga bonita, lhe peço: "Sê simpática, vem comigo." E ela passa por mim sem dizer nada, então o que ela quer dizer com isto é: "Não és um duque com um nome sonante, Um americano forte, com porte de índio, com olhos equilibrados e sossegados, uma pele massageada pelo ar das pradarias e dos rios que por elas passam. Não fizeste qualquer viagem até aos grandes mares, nem navegaste por eles, onde quer que eles se encontrem. Por isso te pergunto, porque é que uma bela rapariga como eu havia de ir contigo? Esqueces-te de que não há automóvel que te leve com longos solavancos a baloiçar pela rua. Não vejo o teu séquito de senhores apertados nos seus fatos que deviam seguir-te num perfeito semicírculo e abençoar-te com murmúrios. Os teus seios estão bem arrumados no corpete, mas as tuas coxas e ancas contrastam com essa contenção. Trazes um vestido de taftá com pregas plissadas, como os que no outono passado nos puseram a todos contentes. E, no entanto, sorris com este perigo mortal sobre o teu corpo de vez em quando. Pois é, temos ambos razão. E para não tomarmos consciência disso de uma forma irrefutável, seria melhor, não é verdade? Cada qual prosseguir sozinho o seu caminho para casa. Leituras do livro de Franz Kafka, Os Contos, 2004. Ouvimos 9 temas do disco de Roland Kirk, Domino. Domino, Meeting on Terminus Corner, Time, Lament, A Stretch in Time, 3-in-1 Without the Oil, Ghost of Town, Rolando e I Believe in You. Onde jaz o teu ouvido? Um programa do Clube de Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio.